Portal do Arrocha. Falou, sem perceber, o meu nome trocou. Não muda de assunto, até agora a gente estava junto. Você acabou comigo, me fez de palhaço na frente dos meus amigos. Me expôs ao ridículo, a gente brigando e o povo dizendo para com isso. A bebida entra, a verdade sai. Bastou três cervejas pra falar demais. Dá conta da noite, essa é minha parte. Ou ele te busca ou você vai de táxi. A bebida entra, a verdade sai. Bastou três cervejas pra falar demais. Dá conta da noite, essa é minha parte. Ou ele te busca ou você vai de táxi. Seu nome é sacanagem, o seu sobrenome é infidelidade. Pra dançar, coladinho. Você acabou comigo, me fez de palhaço na frente dos meus amigos. Ao ridículo, a gente brigando, o povo dizendo para com isso. A bebida entra, a verdade sai. Bastou três cervejas pra falar demais. Dá conta da noite, essa é minha parte. Ou ele te busca ou você vai de táxi. A bebida entra, a verdade sai. Bastou três cervejas pra